Em busca do rádio moderno, calcado nas grandes tradições culturais da arte do microfone ao longo das gerações, a BBC de Londres passa a apresentar Revista Pinter. Seis esquetes do conhecido dramaturgo inglês Haroldo da Pinta. Que é isso? Haroldo da Pinta? Em inglês com esse nome? Será parente do Walter Pinto? Será o Haroldo Boa Pinta? Isso mesmo! No início deste século, o português Francisco da Pinta veio viver em Londres, casando-se com Dona Hyman, com quem teve o filho Haroldinho. Seu Francisco virou Francis. Da Pinta virou Pinter. E Haroldinho virou Harold Pinter, um dos mais respeitados dramaturgos da Grã-Bretanha. E a BBC de Londres passa a apresentar seis esquetes de Harold Pinter, em versão brasileira de Van Lessa. A revista Pinter começa então fazendo uma visita a um grande complexo industrial. Depois que soa o apito e os operários batem o ponto dirigindo-se à linha de montagem, o capitão da indústria discute impaciente com seu gerente impertinente o que fazer com esta fábrica do barulho. Sim? Seu Ferreira, na recepção. Mande ele aqui imediatamente, por favor. Ah, seu Ferreira, vai entrando. O senhor queria falar comigo? Puxe uma cadeira. Obrigado, seu Pereira. Recebeu meu recado? Acabei de receber. Ah, ótimo, ótimo. Quer um charuto, seu Ferreira? Não, muito obrigado, seu Pereira. Como é que é, então, seu Ferreira? Ouvi dizer que tem uns probleminhas na fábrica. É, dá pra chamar de probleminha, seu Pereira. O senhor chamaria de quê, então, seu Ferreira? Eu não sei como explicar direito, seu Pereira. Ah, vamos lá, seu Ferreira. Se eu não souber de que se trata, como é que eu posso ajudar? Sabe o que é, seu Pereira? É que os rapazes, o pessoal... Eles deram para implicar com alguns dos nossos produtos. Implicar? É, eles não vão mais com a cara deles. Não vão mais com a cara deles. Nós temos a reputação de ser a melhor fábrica de peças mecânicas do país. Nossos operários são os mais bem pagos da indústria. Não há cantina mais barata. Nunca repetimos o menu. Temos salão de sinuca e bilhar próprio. Temos piscina para uso exclusivo do nosso pessoal. E o que me diz do salão de LPs? E agora você vem me dizer que eles não estão contentes? Não, seu Pereira. Os rapazes agradecem as amenidades. Mas eles não gostam é dos produtos. Mas são produtos lindos. Eu estou no ramo a minha vida toda. Nunca vi produtos mais lindos. É isso aí, seu Pereira. Quais são os produtos com que eles implicaram? Com a biela de latão emprumada, por exemplo. A biela de latão emprumada. O que é que há com a biela de latão emprumada? Eles não gostam mais dela. Não gostam mais do quê? Do jeitão dela. O jeitão da biela de latão emprumada. Mas eu juro que ela é a própria perfeição. Nada mais, nada menos do que perfeita. Eles cismaram. Estou atônito. E não é só a biela de latão emprumada não, seu Pereira. Que mais, então? Tem também a sovela axial semisférica. A sovela axial semisférica. Onde é que tem uma sovela axial melhor? As sovelas axiais e sovelas axiais, seu Pereira. Eu sei que há sovelas axiais e sovelas axiais. Mas onde é que há neste mundo uma sovela axial semisférica melhor? Eles não querem mais saber dela. Isso é uma notícia arrasadora, seu Ferreira. Arrasadora. Mas vamos lá. Vamos em frente. Não adianta me ocultar nada, seu Ferreira. Bem, eu lamento muito, seu Pereira. Mas eles também estão fulos da vida... com os resistores derivados das bobinas de freio elétrico de alta velocidade. Os resistores derivados das bobinas de freio elétrico de alta velocidade? Ah, mas isso é ridículo. O que é que eles têm contra os resistores derivados das bobinas de freio elétrico de alta velocidade? A turma está inquieta com eles. Está todo mundo reclamando. E o clima é da maior agitação. O senhor vem até a janela e veja com seus próprios olhos. Por quê? O que há de especial na paisagem? Veja como a coisa está ficando séria, seu Pereira. Abaixe os modelos importados! Queremos novas relações industriais! Democracia também é questão de bom gosto! A União faz a força! Democracia é liberdade de opções! Maior participação na seleção dos produtos! Trabalhador também tem sensibilidade! Unidos venceremos! Unidos venceremos! Unidos venceremos! Unidos venceremos! Meu Deus, mas qual é o problema? E o problema? Não é só com os produtos que eu falei, não, seu Pereira. Depois ainda tem a chumaceira plug banana com bucha de cabo. O quê? Tem o conector cadastrado, o adaptador arregaçado e o comparador mecânico vertical. Não. E eles não podem nem ouvir falar na chave de boca fechada tipo Jacó para uso em britadeira portátil. A minha chave de boca fechada tipo Jacó? Ah, não é possível. A minha chave de boca fechada tipo Jacó? Implicaram com tudo isso, palavra. Bucha de arfagem, os adaptadores para cotovelos masculinos, as porcas consecutivas, os parafusos de esplanada, o ventilador hidráulico de submersão, virabrequim ruela, semivirabrequim 0.2, toca-pino sustenido. Não me diga que o tubo de Brown Bronze, meu lindo, meu maravilhoso tubo de Brown Bronze também foi nessa. Ih, eles odeiam o tubo de Brown Bronze. E os limadores paralelos, as pegas de ramal, os conectores paralelos acoplados, as válvulas simples, as válvulas compostas, os despolimerizadores sem variação de densidade e os despolimerizadores com variação de densidade. Não, não. O despolimerizador com variação de densidade, não. E sem variação de densidade. Ah, sem variação de densidade. E com variação de densidade. Com variação de densidade? Com variação de densidade e sem variação de densidade. Com variação de densidade e sem variação de densidade? Com e sem. Me diz uma coisa. O que é que eles querem fazer em vez disso tudo? Rolimã com tônica. Rolimã com tônica. Rolimã com tônica, rolimã com tônica, rolimã com tônica, rolimã com tônica. Depois de tanto barulho, a revista Pinter sai da fábrica e vai para as ruas iluminadas de Londres, onde passeiam senhoras e senhoritas encasacadas, gentis cavalheiros de guarda-chuva e casais de namorados de braços entrelaçados. Mas ali naquela fila do ônibus, veja só, que parada! Pela fila, os ônibus estão demorando. O que, que o senhor disse? Só perguntei se o ônibus pro Picadilly para aqui. Mas o que, que essa dona quer, hein? Precisa vir com insinuações, não, viu? Quem é que o senhor pensa que é? Conheço seu tipo, diante da sua laia. Conheço como a palma da minha mão. A gente sabe muito bem com quem é que a gente está tratando. Não há dia em que um de vocês não pegue xadrez. Era só eu relatar o ocorrido que o senhor estaria diante de um juiz num piscar de olhos. Um dos meus melhores amigos é da polícia. Sei muito bem como essas coisas são. Fica aí de pé, com essa cara de sonso. Fosse num beco escuro, a coisa seria outra. Ah, meu Deus, esse ônibus não chega nunca. Vocês ouviram muito bem o que esse sujeitinho aqui me respondeu, não ouviram? Tudo que eu fiz foi perguntar pra ele se o ônibus pra Picadilly passa aqui. Eu tenho testemunhas, hein? Pertinência. A gente faz uma perguntinha decente e ele vem logo com três pedras na mão. O senhor fique sabendo que eu tenho mais o que fazer, ouviu? Não tô aqui pra ser insultado em via pública. Tá se vendo logo que o senhor não é daqui. Eu nasci logo ali na esquina. Tá se vendo que veio do interior só pra pintar o sete aqui na cidade? Quem é o seu tipo, meu filho? Mas essa velhinha quer incomodar todo mundo, hein? Deixa pra lá, finge que não escuta. Moça, moça, moça. A senhora me desculpa, mas eu estou pensando em levar o cavalheiro ali aos tribunais. A senhora ouviu o que ele me disse, não ouviu? Pode depor a meu favor. Táxi! Táxi! Pense logo que não passa de um tipinho à toa. Eu estava na frente da fila. Nasci logo ali na esquina. Nasci e me criei aqui. Esse pessoal do interior não tem modos. Eu espero anos. O senhor está com sorte de eu não apresentar queixa-crime. A gente faz uma pergunta com os melhores modos do mundo. Olha, lá vem o ônibus. É o 31. 31. Eu vou pegar esse mesmo, depois eu continuo a pé. Peraí. Porra, não. Mas, porra. Era a minha bolsa. Sou de idade. A minha espé, a minha saca. Cavaleiro, com licença. O senhor sabe se o ônibus para a Torre de Londres para aqui? No ônibus que passou, viajava um jovem que, como tantos outros, anda à procura de um emprego garantido que lhe dê um futuro na vida. Muitas paradas depois, o ônibus chegou às ruas movimentadas da City de Londres, o nervoso centro financeiro da cidade, onde aquele jovem bem educado, sério e desempregado, apresentou-se como candidato a uma vaga nesta incrível companhia. Deixar muito tempo esperando nessa sala sem janela. Bom dia. Ah, bom dia. Uhum. O senhor é o candidato à vaga anunciada pela nossa organização, não é mesmo? É isso mesmo. O senhor é físico? Muito. Mesmo? A física é a minha vida. Muito bem. Aqui a norma é o seguinte. Antes de discutirmos as qualificações do candidato, nós o submetemos a um pequeno teste, a fim de determinar sua aptidão psicológica. O senhor tem alguma objeção? Absolutamente. De jeito nenhum. Ótimo. Não precisa se assustar com o pequeno aparelhinho que empregamos. Por favor, queira se sentar nesta cadeira. Eu posso prender isto nas palmas de suas mãos? Ah, de que se trata? São eletrodos. Ah, claro. Traquinhos curiosos. Agora o fone de ouvido. Tá aí. Interessante. Agora eu vou ligar na tomada. Na tomada? Claro, tem que ser na tomada, né? Agora eu vou me afastar um pouco para poder observá-lo melhor. Isso vai... vai ajudar a determinar se eu sou ou não adequado para o cargo? Sem dúvida. Agora, relaxe. Apenas relaxe. Tente não pensar em nada. Em nada. Relaxe completamente. Relaxe. Está bem relaxado? Estou. Ai, meus ouvidos! O senhor se diria uma pessoa excessivamente nervosa? Excessivamente? Não. Bom, claro que... O senhor se diria uma pessoa de temperamento algo instável? Instável? Não, é instável, não. Bom, quer dizer, às vezes eu tenho... O senhor tem crises de depressão? Eu não diria depressão. É mais para o lado do... O senhor sofre muito de arrependimento matinal? Arrependimento? Coisas de que me arrependo. Muito. O que quer dizer por muito? Se por muito a senhorita entende... As mulheres deixam o senhor confuso? Mulheres? Homens. Homens? Eu ia responder a pergunta sobre as mulheres. Com que frequência o senhor se sente assim, confuso? Confuso? Em relação às mulheres. Mulheres? Homens. Um minutinho. Olha, a senhora quer uma resposta em separado ou conjunto? O senhor se sente cansado após um dia de trabalho? Irascível, inquieto, agitado, perdido, desanimado, frustrado, mórbido, incapaz de dormir, impaciente, incapaz de ficar sentado, incapaz de ficar em pé direito... concupiscente, indolente, no cio, sensual, tomado de desejo, cheio de energia, tomado de pânico, sem ânimo, sem energia, sem temores. É muito difícil de dizer. O senhor porque... se lida bem com as outras pessoas? Tá aí. A senhorita tocou num ponto interessante. O senhor sofre de eczemas, indiferença, queda de cabelos? O senhor é virgo intacta? Perdão? O senhor é virgo intacta? Olha, a pergunta é meio embaraçosa, né? Quer dizer, na frente de uma moça... O senhor é virgo intacta? Sim. Na verdade, sou mesmo. Não vou fazer segredo. O senhor sempre foi virgo intacta? Ah, sim. Isso sempre fui. Desde sim. o começo? Começo? É, desde o começo. O senhor tem medo de mulher? O senhor tem medo das roupas, das mulheres, dos sapatos, das vozes, dos risos, dos olhares, do jeito de andar das mulheres, de sentar, de sorrir, de falar, de suas bocas, de seus pés, suas mãos, suas canelas, suas coxas, seus joelhos, seus olhos, suas... Suas... Seus... Suas... Isso tudo depende do que a senhorita realmente quer dizer com... Ai, meus ouvidos! Muito obrigado, seu carneiro. Qualquer coisa, nós avisamos. Saindo da turbulência e agitação das ruas da City de Londres, a revista Pinter leva o amigo ouvinte da BBC para o contato direto com a natureza de um formoso parque bucolicamente verde e silencioso no coração da cidade arfante. Confortavelmente sentados num banco do parque, dois cavaleiros de chapéu coco contemplam o cair da tarde, até que... Homem do sanduíche, não. O certo é homem sanduíche. Eu tô ficando com fome. Ah, então vamos, vamos que a gente ainda tem que cruzar o parque todo. Homem do sanduíche. E olha só aquele cara lá. Onde? Ali, ó. Tá saindo do parque. O que que tem? Tá com daqueles anúncios pendurados nas costas. Como é que a gente chama mesmo esses caras? Homem sanduíche. Vai ficar com uma dorzona de cabeça quando tirar o anúncio. O que que você disse? Quando ele tirar o peso, vai dar dor de cabeça. Besteira. Como besteira? Não pega dor de cabeça nenhuma. Aposto que vai. É no pescoço. Afeta o pescoço. Ele vai ficar com torcicolo, com dor no pescoço. A dor do esforço vai toda pra cima. Você já foi homem sanduíche, homem? Homem sanduíche eu não fui, não. Então como é que sabe pra onde é que vai a tensão, a dor do esforço? Ela desce. A dor do esforço, a tensão, desce. Começa no pescoço e depois desce. Ele vai pegar um torcicolo e não uma enxaqueca. Mas no final acaba virando enxaqueca ou dor de cabeça. Não vira nada. É onde fica o cérebro. Onde fica o quê? O cérebro. Não tem nada a ver com o cérebro. Ah, não tem não. Não passa nem perto do cérebro. Nisso você está errado. Não estou errado. Estou certo. Acontece que você está falando com uma pessoa que sabe do que está falando. O cérebro não entra no esquema. Se é tensão, a coisa desce. Não é feito o calor. O que você quer dizer com isso? Se é tensão, desce. Calor, sobe. Não, esse é o som. Que som? O som é que sobe. O som vai para onde ele bem entender. Tudo depende do ponto de vista ou de audição. Do espectador ou auscultador. É física, tá sabendo? Você não manja nada de física. Carrega um anuncião desse nas costas que logo, logo você fica por dentro. Você entende de homem sanduíche? Primeiro é o pescoço. Depois, as costas. Daí desce para as nádegas, que é onde se bifurca. Nas nádegas. Na nádega esquerda ou na nádega direita. Depende de onde o indivíduo em questão distribui o peso. Depois é nas coxas. Das coxas, vai direto para os pés e pronto. Dá-se o colapso. Ah, o companheiro lá ainda não colapsou. Se não colapsou, colapsará. Dor de cabeça. Dor de cabeça como? Eu é que tô com dor de cabeça. O teu problema é que você não sabe ouvir o que as outras pessoas te dizem. Eu sei qual é o meu problema. Você não sabe qual é o seu problema, meu querido. Esse é que é o seu problema. Ah, eu me dei todo. Escuta aqui, pessoal. O problema de vocês é outro. Hora do cafezinho para os brasileiros e quem é inglês toma chá. Eu não sou inglesa, mas quero chá com leite. Eu quero é rolimã com tônica. Eu também. E enquanto o elenco descansa um pouco suas vozes, a revista Pinter prossegue diretamente dos estúdios da BBC de Londres com uma entrevista muito louca. Traz a cadeira aqui pro Zé, por favor. Dá pra se arrepender, mas não. Atenção, estúdio! Silêncio, por favor! Atenção, estúdio! Revista Pinter, entrevista. Gravando 5, 4, 3, 2. Como é que o senhor diria então, seu Jaci, que vão as coisas no mercado do livro pornográfico? Tô faturando uns 200 por semana. 200? É isso aí. Por volta de 200 por semana. Sei. Mas como é que o senhor diria, então, que vão as coisas no mercado do livro pornográfico? Assim, assim. Razoável. Razoável só? Razoável. Ah, quase bom. Mas como assim, seu Jaci? Olha, cá entre nós. Pra mim tem a ver com o Natal. Com o Natal? É. O que acontece, sabe, é que o negócio, compreende, leva uma fubecada quando chega o Natal. O mercado do livro pornográfico leva uns bons meses pra se recuperar do Natal. No meu parecer. Mas que interessante. É. O que há, tá sabendo? É que não tem muita gente dando livro pornográfico como presente de Natal. Quer dizer, claro, tem gente, mas não é muita gente, né? Não, não. Não dá pra dizer que o ramo se beneficie do espírito natalino, se é que me entende. Pessoalmente, eu lamento muito o fato, seu Jaci. É, é isso aí. Vive-se como pode-se. Quer dizer, eu taco aqui e ali uns enfeites condizentes com a auspiciosa ocasião. Eu decoro a livrariazinha toda. Mas parece que não faz muita diferença, não. E que tipo de consumidor frequenta o seu estabelecimento comercial, seu Jaci? Como é que é? É, que tipo de freguês o senhor tem? Eu preferia não responder a pergunta, se me permite. É um direito seu? Mas por que não? Sobre isso, a polícia de segurança pode dar uma ou duas dicas. Polícia de segurança? É, tô por dentro. Eles têm o dossiê deles, as fichas. Mas não há polícia de segurança nesse país. Não há? O senhor não sabe de nada. Ia cair pra trás de surpresa. Vai por mim. Eles sabem de tudo. Eu vi os dossiês. O senhor viu os dossiês? Dossiês? Tive lá dia e noite checando as fichas, as folhas corridas dos meus fregueses, identificando as fotografias deles até quase de madrugada, lá no meio dos dossiês deles. Puxa, eu não fazia a menor Pode ideia... Pode deixar que nós temos eles todos gravadinhos. Eles todos do mercado do livro pornográfico. Ah, sei. Não, mas é... Com isso, o senhor não se preocupe. Seu Jaci, o senhor acha Cada que... Cada um desses repelentes indivíduos que adentra meu estabelecimento vai embora direitinho depois. Escolheu a dele, daí se manda. Ah, o senhor não os mantém em seu estabelecimento? Manter em meu estabelecimento? Nunquinhas. Eu nunca que manteria um desses caras em minha pequenina livraria pornográfica. Não é por falta de eles terem implorado, hein? Implorado. Ficaram de joelhos e me imploraram para passar a noite no quartinho dos fundos, no departamento de castigos corporais. Comigo, não. Desde que fiquei por dentro... Seu Jaci, voltando ao assunto... O senhor não está achando que é só a polícia de segurança que tem dossiê, acha? É, eu não estou bem certo. O senhor não acha, não, né? Vai por mim. Fico acordado até de madrugada fazendo os meus dossiês. Não há freguês ou cliente meu que não esteja fichado. E o dia vem aí, meu querido. Te digo que vem mesmo. Vem mesmo? Que dia? Negócio seguinte. Nós vamos fazer uma exposição especial, tá sabendo? Vão estar todos eles lá. As caras pálidas, olhando. espreitando, suando, me mostrando documentos de identidade fajuta para poder dar uma espiadinha na prateleira de cima. Daí, numa certa altura, nós fechamos as portas e tacamos os holofotes neles. Daí, nós vamos revelar quem é que eles são no fundo. E quem é que são eles? Tudinho a mesma coisa. Comunistas! Comunistas! Comunistas! É tudo comunista! Corta! Corta! Corta! Corta! Espera aí, ó. Acredite se quiser, esta é a revista Pinter da BBC e gostaria de saber como é que as mocinhas que nos escutam reagiriam diante desta oferta muito especial. Apesar de ser proibida por lei, a escravidão continua sendo praticada em certos tipos orientais de casamento. Pois é, eu estava ali na cantina, descansando um pouquinho, sem interferir na vida de ninguém, quando, de repente, surgiu na minha frente essa coroa e se sentou do meu lado. O que foi que a senhora disse? Perguntei se a senhorita trabalha aqui na BBC. Trabalho, sim. E daí? Pois eu tenho aqui exatamente o que você precisa. Como assim? Fique com este cartãozinho pra você. A senhora tá louca? Aqui tá escrito... Homens à venda. O que que isso quer dizer? Homens e à venda. Homens assim e assado. Homens de todos os tipos e tamanhos. À venda. E a senhora, o que que isso quer dizer? É um congresso internacional realizado especialmente para o auxílio e entretenimento das mulheres que trabalham em serviços públicos. A pessoa pode ouvir alguns de nossos rapazes falando no microfone, para deleite pessoal da senhora ou senhorita. Depois, eles cantam musiquinha folclórica obscura nunca dantes ouvida. You may travel far, far from your own native home. Far away o'er the mountains, far away o'er the foam. Também tem doces e pastelaria. Tudo do melhor. O chá é grátis. Na hora do chá tem show. A rapaziada executa uma dança raríssima importada de Buenos Aires, vestindo apenas joelheiras. Cada um de nossos rapazes foi testado e verificado. Qualidade garantida a preços módicos. Se algum deles lhe aprouver, por quaisquer características individuais, dá para comprar. Mas para você, não sai a preço de varejo. Como você trabalha na BBC, teremos o maior prazer em fazer um abatimento. Se não gostar, pode devolver num prazo máximo de 7 dias, que teremos o maior prazer em lhe remeter de volta a quantia paga. Muita gentileza sua, minha senhora. Acontece que eu estava de férias e só hoje voltei a trabalhar de novo. Consequentemente, encontro-me em perfeita disposição física e mental e passe muito bem. Onde já se viu? Homens à venda. Parece até piada. Dá licença. O cartãozinho é meu, né? Brigadinho. E com esta oferta tão especial, vai chegando ao fim a revista Pinter, de Rádio Teatro Contemporâneo, que apresentou 6 esquetes de Harold Pinter, em versão brasileira de Ivan Lessa, com interpretações de Ângela de Castro, Zé Prado, Hélio Araújo, João Albano e Rogério Correia. Técnicos de estúdio sonoplastia, Mark Tyrrell e Paul Bradshaw. Cortinas musicais do maestro Ray Noble e sua orquestra. Direção e produção de Eduardo Sammartin para a BBC de Londres.